Aerotáxi, Tan 3171, PLB 187, 4 horas e 10, confirme. Tan 3171, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, via Patione Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre, 198, decimal 95, altímetro 1020. Sim, Tan 3171. Confirma quem chamou o sol? Mike, Zulu Uniforme, senhor. Prossiga. Zulu Uniforme solicita autorização de remoto da resposta 12 ao saque principal, posição 12 do saque principal. Da remota 12 para posição 2. Positivo, na 12 para 2 do saque principal. Gente, autorizado, chame na posição 2 já. Azul Alfa Yankee Tango, autorizado ingresso. Parte 1, prosseguir até a posição 3, autorizado. Próxima ponto de espera da 1-0-3-1-7-1. 3171, autorizado a média, colapso, turno 0, vento 190 graus, 119. Nível de colapso, tá, 3171, na 1-0. Alô, Salvador, Azul Alfa, Yankee Tango. Siga. Aguardando para ingresso no pátio principal, Finger 3. Autorizado para seguir, autorizado. Até a posição 3, autorizado. Tango. 31171, decolada 50, controle 1208. 208. Voador, tá 3171 na saída da EL. 3171, contato radar, mantenha o nível de voo 320 via da EL. 320, alguma possibilidade de voar com alguma proa direta? Faz esse meu pé, voa em Leda. Leda. Não copiou? Não ativo, Leda. Salvador, tá na 3171, desvio pro A230, 15 milhas, devido à formação. 3171, livre, desvio, reporte na proa de Libra. Reportará. Salvador, Azul Alfa, Tango, terminando reporte de 3 graus, bom dia. Bom dia. Na 3171 na proa de desvio, está autorizado vá para o base. Para o base, 3171. Tran 3171, chame o centro Recife na frequência 133, decimal 25, alternativa 133, decimal 95. Galeão, Galeão 3220, tá no 9. Todo 961, no autorizado Galeão, nível 360. Na cola da pistona 0, curva direita, saída da El, Leda, Irume. Rota da November 857 até Mouso. Transponder 5076, controle 120.8. Autorizado para o aeroporto Galeão, nível 3620. É, cola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da El Leda Irume 5076 no transponder e o controle é 1208, gol 1961. Pelo 961 no cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama lá. Gol 9996, gente da Contra, autorizado 160, Projeto Alagoinha. Gol 9996, bom dia. Projeto Alagoinha, está chegada bom, se desça para 4.000 pés, o ajuste em Salvador 1020. 4.000, 1020, 9996. solo Salvador, gol 1961. Está no portão 9 para o feedback e acionamento. Gol 961, autorizado o feedback e acionamento, chama para o TAC. Valeu, o feedback e acionamento vai chamar para o TAC, gol 1961. 6225, bom dia, via chegada Ponce, desça para o nível de voo 050. 050 via Ponce, 6225. O 9996 desça para 2000 pés, o ajuste no 020, está autorizado em LSFC e reporte estabilizado. 2000 reportará estabilizado em X-Ray Go, 199-196. Boa, no 961, o táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Batman Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre, 1-8-95, altímetro 1-0-2-0. Está livre, táxi de Batman, 1-0-2-9-1. localizador Pista Vista, gol 9996. Gol 9996, chame torre na frequência 18, decimal 9. 8895, Goiás. 0, vento, 2-0, 0 graus, 8 nós. Livre, alinhar, e decolar, pista 1-0, gol 1961. Oi, Salvador, gol 9996, bom dia, estabilizado no X-ray da 1-0. Gol 9996, continua aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1020. Ok, aguardando livre pouso, 1020, 9996. Gol 9916, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 8 nós. Ele pouso no zero, gol 9916. Gol 1961, decolar 223, controle 1208. 120, decimal 8, bom dia, 9916. Salvador, bom dia, 1961, decola, passa 1510, na saída da EL. Por 1961, contato radar, mantém o nível de 360 via da EL. 36 via da EL, 1961. Fiz a Leda pro Gol 9961. Gol 9961 autorizado, valida. Quando Leda, abriu 9961. 224, libere direita via Taxway Fox, se chame 1219. 219 na fonte, obrigado, bom dia. Fala, bom dia, Gol 9916 na porta, na frescura. Gol 9916, Alfa Juliette para o portão 9. Alfa Juliette pro 9. Zona 961 no Chame Centro Recife, na frequência 33.25, alternativa 33.95. Agora com Recife, 33.25, antena 3395, Zona 961. Obrigado pelo trabalho, Sarei. Bom voo. Valeu. Zero, Xanero 625, avisa o Alcapista. Xanero 625, Chame Torre, na frequência 98.95. 295, Torre Salvador, Xanero 625, LS 0. Xanel 6225, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 99. Pista de pouso 90, Xanel 6225. Latina 6225, solo 33, direita via Fox, solo 1219. Ok, vai levar na última 219 após Latina 6225. A gente via Golf. Alô, 6225 livrou, tá na sua escuta. Oxana 6225, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para portão 4, 6225. Geral 9972, bom dia. Desça para o número 050 Voizona. 050 Voizona, 9972. Cada mar, desça para o nível de voo 060. Geral 9972, desça para 2000 pés, o ajuste 1020. 2000-020, na Santa Cruz. Santa Cruz, Salvador, bom dia, via chegada bom, se desça para o Ninjo 060. Bom, 060, bom, 7-9. Da minha 570 voe dona e desça para 3000 pés, o ajuste no 020. Atacar com 6570 controle. Apta 6570, controle. Vista para 3 mil pés, o ajuste 9020, Voiduna. Uma 759, desça para 4 mil pés, o ajuste 1020, reduza para 2509. 4 mil pés, 1020, 2509, boa 759. Bravo Tatango, informação em curso, no momento é Foxtrot, autorizado acionamento, aguardando pacote. Dona 096, bom dia, via chegada bom, que desça para o nível de voo 050. Via chegada bom, desce 050, bom 093. Tango autorizado, Serra 9M, Índia Charlie, nível 220. Decola da pistão no 7, curva esquerda, saída Momo, após segue conforme o plano. O transponder 5111, controle 1208. Tratando quanto a boa na bata, chama para ataque. Autorizado com fins, via Zulu 21, nível 300. Cola da 10, curva direita, saída árvore EDF. Transponder 5107, controle 1208. Correto, Azul 4040, chama para o feedback acionamento.